118-095-QNH-1014. Oceania 625, só um instante para iniciar, estou com uma aeronave a retaguarda já iniciando na remota 13, na minha escuta aguardando por gentileza. Zona 093, decolou os 42, chame agora o controle em 2084. 2084, 093. 70, prossiga. 5570, tá sempre a informação Lima. Acabou que estamos prontos bem mais cedo hoje do que esperado. Já estamos prontos. Quando possível, a gente copia para autorização para Recife 370. Mais ciente que acredito que a partir das 7, não é isso? Confirmando o horário do plano previsto, 1025? Ou foi realizada alguma CVG modificando? 1020, a informação que eu tenho, senhorita. Gente, vou checar, tão logo tenha o plano no sistema, chamo pra cópia, ok? Não me escuta aguardando, por gentileza. Ok, obrigado. O meu 570. Azul 4201, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 2. Chama Recife, 1251, alterno 13325, Azul 4201. O 649 vai seguir traço de aproximação, Alfa Tango 72, início de redução 1709. Desça para 213, altímetro 1014. Com a TR Nacional? Afirmativo, 8 metros. Faz o mesmo alinhar, manter, preparo para decolagem, 8 metros. Ali mantém, gol no 8 metros, está 1-0. No ponto de espera, torre 1-1-8 decimal 9-5, ajuste no 0 no 4, bom gol. Possível, levitar que pode esperar 14, gol 9-3. Na verdade. Salvador, bom dia, é o passarelo 2229. Passarelo 2229, bom dia. Ajuste no 0 no 4. Continuando a aproximação à guarda pista livre. A informação Bang da Gol. Aliança para decolar. Senhor, esse é o 229. Passarelo 958, seu solo aos 45. Agiliza direito, chame então, 211. Ao livrar, 121 ao 4958. Poderia confirmar as condições da pista molhada ainda? Tá úmida só, não tá muito molhada no eixo não. Bem, obrigado pela informação. No 865, livre decolagem 1-0, vento 180 graus, 1-0-9. Livre decolagem 1-0, gol no 865. Aquilo parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, aquilo parte 3, atento ao sinalizador 4958. Gol número 49, início de redução para a velocidade de aproximação. Reduzindo o gol número 49. Passarelo 2229, Livre pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós. Pista 1. Livre pouso na 1-0, passarei 2-0. Azul 420 no controle. 65 decolou aos 47, chame agora o controle, 208, boa. 208, boa, 865, bom dia. Bom dia. 251-3325, Xenero 62, 1-1, bom dia. Controle, eu vou no 865, vai passar 2 mil pés agora. Bom, 865, contato radar na decolagem, tudo para o meu de voo 360, via saída da árvore, transição elétrica. Subindo ao 360, Golo 865. Golo 649, LS. Agora a torre, 18, decimal 9. 19, obrigado. É, poderia correr da decolagem aí, ficar no corredor AXE aí, fique as pés? É, vou tentar coordenação com o controle, manter o ponto de espera. Positivo, mantendo, obrigado. Bom dia, voo no 649 final. O 649 continua a aproximação, aguardando pista livre, até acabou de tocar a pista. Ok, sim, desculpa. Alfa e uniforme Bravo, autorizado. Início do reboque no pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, agilizando na medida do possível. Alfa, uniforme Bravo, reportará na saída do pátio 3. Solo Salvador, passarei 2229, livrou? O 1649, check 3, pouso autorizado no 0, vento 180 graus, 9 nós, pista úmida. Ok, vai estar travado, gol 1649, livre pouso. Gol 3. Linha 288-1353, gol 2093. Controle gol 1865, só manter a proa 285 para evitar uma pequena formação esquerda, praticamente a proa de elefa. 3A direto elefa, gol no 865. 865, vai levar a próxima proa de elefa. Xané 6225, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 014, um bom voo. Passada 2229, após passagem da aeronave da Avianca, ingresso a Juliette, remota 1-3. Após a Avianca, Juliette, remota 1-3, 2229. Volga 649, táxi via Alfa, reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Direita, mil pés no axé. Obrigado, beleza, mil pés. Vamos lá, Pedro. Lado 63, livre decolagem 1-0, vento 180 graus, 9 nós. Livre decolagem, gol 963. Azul 2775, contato radar. Oeste Salvador. Está autorizada a chegada, mar e desça para o nível de voo 050, ajuste a altura no 0 no carro. 074, já está no real de tirar, 2775. Desça para o nível de voo 050. Voo 963 decolou aos 32, chegou ao controle 2, 08. Boa, obrigado. Controle, voo 963. Bom dia, mantenha condições mais um no meu pé no comedor, achei. Posiciona meu 963. Do 1865, chama agora o centro retífico 128.8, alterne 135.3. 128.8, 135.5, gol 1865, bom dia. 35.3, a secundária, bom. 353, gol 1865, obrigado. Azul 2771, transição de via esquerda. 2775, transição de via esquerda para o norte. Autorizado desvio para o norte, o azul 2775. A gente vai chamar retorno na Informe Bravo, autorizado ingresso pátio principal, reporta ao termo. Alvo, uniforme Bravo, reporta ao termo. O 963 solicita a gentileza, identificando direto aí na PROD de PDEV. Apresenta autorizado voar proa de Leda para prosseguir no sentido da saída da EL, transição Irume, após a posição Leda. Vou para o mesmo 360, gol 1963. Próximo então. Próximo, totalização 360, subindo na PROD de Leda, gol 963. É 225, decolou os 5 meses, chame agora o controle em 208, boa. 208, boa, obrigado. Controle, o CDR 6225, bom dia. 6225, bom dia. Contrato na decolagem. Dupla via, sai da árvore, transição elétrica para o mesmo de voo, 380. Tiago, controle a Chinelli 6225, por aqui. É, 6225, controle. Você está lá na proa de Alerta, direto aqui, terceiro. Autorizado direto, Alerta, poxa, né? 6225. Direto, Alerta, obrigado, amigo. Gente, bom dia, Alfa, uniforme Bravo. Lapsa 6570, na escuta para COP. Afirmativo. Autorizado para Recife, nível 350, via Perzulu 17. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, Jamo, Caju. Controle em 120, decimal 8, transponder 5511. Seu controle 5511 é o transponder. Afirmo. Quero chamar para o prospecto. WAPSA 6570, poderia cotejar toda a informação? Perdão, eu cotejei tudo, mas acho que foi um problema no microfone. Estamos autorizados, Recife 350, via Presulu 17. Decola da 10 com curva esquerda, na Puca, Jamo, Caju, 1208 ao controle, 5511 no transponder 6570. APSA 6570, correto, reporta quando pronto estiver estacionamento. Estamos prontos. Confirmando se está pronto? Afirmativo. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, chamando para o táxi, APSA 6570. 8 milhas, rumo Whisky, passando mesmo 090, em ascensão mesmo voo 380, Airbus 318. 7 Luna 2000, com 1963, chama agora o centro Recife, 125.1, alterno 133.85. 125, 135, obrigado. Taxi Zeral, 9970. Zeral 9970. Informação Mike, copia Teresina 340. Copia. Autorizado para Teresina, nível 340. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Nenim. Intercepta Perzulu 20 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, transponder 5523. Autorizado 340 para Teresina, pista 10, rua esquerda, Momo, Nenim. Perzulu 20, conforme plano de voo. 108, controle, 5523, transponder. Geral 9970, correto, parte 3, chama pronto, os backs, também. Chama. Lembra 225, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterna 135, décima 3. Centro Recife, 1288, alternando 1353, o Xené 6285, obrigado amigo, bom trabalho. Mike Bravo Inform, que is the setup for me for Texas. Solo Salvador, é o ABSA 6570 para o táxi, 4 a bordo, 3 horas, Salvador. Também é 570, táxi via Índia, que é o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre em 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Em frente e via Índia para ponto de espera da 10, chamando torre 18 decimal 95, ajuste no 0 no 4, vamos para casa do 6570. Localizador Azul 2775. Agora a torre 118 decimal 95, Azul 2775. 295. Azul 2775. 275, bom dia, continue na aproximação. Porta baixada, Chicago. O ajuste no zero no parque. Vai reportar. Salvador, bom dia, para carta 6570, ponto de espera da 10, pronto. 6570, bom dia, tem condições de alinhar e decolagem imediata? Tem uma aeronave a 3 do externo. Afirmativo, alinha e decola de imediato. Alinha e decola de imediato, vento 190 graus, 9 nós, abre também 6570. Livre, alinhar e decolar, separado 10, abre sua carta 6570. Marca que seja o Juliette, está aqui no... remoto do Pátio 1, posição 14. Solicito autorização para rebocar aeronave para ponte 10, Pátio 1. Autorizado, reboque, reporta ao término. Mike, que foi Juliette? Sim, autorizado, reboque, reporta ao término, grato. Externo, visual para o campo, baixar travada 2775. 2775, continue na aproximação, aguardando o pista. Aguardando. Travel Uniform, taxiway, Papa Red, to runway 1. Clear taxi via runway to threshold 17, call me on threshold ready. Mike Travel Uniform. Via runway. We'll call when ready. Azul 2775, cheque 3, voo autorizado 90, 190 graus, 90. Deve pausar no 02775. Decolado. 6570, decolou 09, chama o controle, 208, boa. Yes. Carro 670, contato radar na decolagem, sul para o número de voo 350 na saída Pucca, transição Caju. 350, Pucca Caju, na carga de 570. Mike Bravo uniforme, clear to take off from runway 17, winds 190 degrees, 79. To take off runway 17, Mike Bravo uniform. Do 775 ao 10, 211 nos copos. 211. Azul 2775 livrou. 2775 Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 4 Lima. Alfa Kilo Pátio Mike Bravo, Airborne at 12, contact control 120, that's Mike Theta. Very good flight. Mike Bravo, Uniform. Salvador, approach control, Papa Tango, Mike Bravo, Uniform. Take off from Airborne from runway 17, one way departure. 5-1. Esse carro mesmo, 70 autorizado direto para Aracaju. Ok, Aracaju. Tá tendo mais bravo no forno e contrato o prático, faz level 180, mamo de parte. Level 180, mamo de parte, mais bravo e uniform. carro 6570, chama agora o centro Recife, 12, decimal 45, Alter 126, decimal 8. Foi cortado por aí, por favor. 25, decimal 45, Alter 126, decimal 8. Bono 759. Bono 759, informação Mike, copia Guarulhos 360. Quer dizer, Mike, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, Viamper, Zulu 10 até Taubaté, após direto. Decolagem pistão 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Controle em 120 decimal 8, transponder 5527. Afirmativa 3602, rota do plano de voo, presumo no 0, Taubaté. Depósito de curva direita, Del, Leda, Motiva. 20 decimal 8, 5527, Bono 759. Bono 759, correto, portão 9, chama pronto, espere seu nome. Salvador 79353, Mike confere e confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. Ele está 1700. Ciente autorizado para Goiânia, nível 100. Decolagem da pista 17, curva direita após a decolagem no perfil da saída Arbor. Após direto destino, em coordenação com o controle em 120 decimal 8, o controle, corrigindo, 120 decimal 8 controle, e aciona 5524 no transponto. Autorizado Goiânia, 0080, decola da pista 17, curva direita, saída Arbor, por direto, controle em 208, transponde 5524, 7953, pronto para acionamento. 9353 na Aerostar para acionamento táxi, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste 10 no 5, agora um bom voo. 11895 na torre, ajuste 10 93, bom dia. Salve Salvador, bom dia, Rio 5973 com a informação Mike. Devecionar, chame pro táxi 7-9-3-5-3-7-0. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Cuca, Jamo, Caju, após Caju conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0 decimal 8, aciona 5-5-0-6 no transponder. Autoridade 3-7-0, decola da 1-0 com curva esquerda na Cuca, Jamo, Caju. Controle em 1208-5506, transponder do Rio 5973. Rio 5973, correto, reporta quando pronto, estacionamento. Repartimento. Solo Salvador, Mike 6, Juliette, finalizado a reboque, grato, bom trabalho. Gente, bom dia, Mike, é que foi Juliette. Ok. Autoridade até ataque do Ipapá, reporte seu ingresso na pista 79353. Confirmando 02 a bordo? Alfa, bom dia, 4322-23, repetitivo para a Vitória da Conquista. Batalha 2223, informação Mike, Vitória da Conquista, autorizado nível 1-80. Via conforme rota do plano de voo, decolagem 1-0, curva direita, perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle 1-20 decimal 8 e transponder 5-5-20. 1-80 autorizado, decolagem 1-0, vai conforme o plano. Decolagem 1-0, curva direita, Arbor Elefa. Controle 1-20 decimal 8, transponder 5-5-20. Passarei do 2223, correto, remota 1-3, chama pronto, espere que você não me engane. Romeu, Kilo, Sierra, Lima, Mike, confere, confirma a Aerostar decolagem da 1-7. Autorizado para Sierra, November, Juliette, Kilo, nível 1-60. Decola da pista 1-7, curva direita após a decolagem no perfil da saída Arbor, após direto destino, em coordenação com controle 1-20 decimal 8, torre 1-8 decimal 9-5, aciona 5465 no transporte. Autorizado, autorizado, Terra Novembro, Juliette, Kilo, ZQF, 1-60, decola da 1-7, primeira curva direita, saída água, após DTP. Controle 1-20-28, 1-8-95, acena 465, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, correto, já possui POB? Afirma, 1-62, abó. Gente, para acionamento táxi, torre transfere, o ajuste no 0-5, agora um bom voo. Torre 1-8-95, para acionamento, ajuste no 0-5, grato, bota bastante. Salvador 7-4-3-5-3, alinhado da 1-7, pronto. 7-9-3-5-3, cruzada, decolagem, pista 1-7, vento 9-0 graus, 9-9. Vente, pista 9-3-5-3. Salvador, bom dia, papão, meu, Kilo, Serra Lima, guardada, ele está para acionamento. Aciona, chama táxi, Kilo, Serra Lima. Chama na passagem. Da Arbor, após direto destino, em coordenação com controle 1-20 decimal 8, torre 1-8 decimal 9-5, aciona 5-5-1-2 no transponto. Uma certeza, 1-7 direita, Arbor, direto, 1-2-2-0-8-8-9, é o 7-9-3-5-2, já pronto para a área. 79352, já possui POB? Afirmativo 02, a bordo, fora de autonomia, aperta pra mim. Gente, para acionamento táxi, transfere a torre 1-8 decimal 9-5, ajuste no 0-5, agora um bom voo. Obrigado e bom trabalho para você. Igualmente. Salvador, muito bom dia, é o 79352. 9352, localizado acionamento, chão pro táxi. 9352. 79353, decolou os 24, chama agora o controle, 208, boa. 208, boa. Controle de Salvador, muito bom dia, é o 79353, decolado no perfil da Arbor. 79353, contato radar, sua para nível 100, perfil da saída. Ciente para 100 na Arbor, 9353. Mike Bravo in uniform, clear at flight level 200. Coming to flight level 200, Mike Bravo in uniform, thank you. Mike Bravo in uniform, contact the Sentry 128-8135-3. 128.8.135.3. Mike Bravo in front. Correio 79352, já pronto, acionado e pronto, boa tarde. 2352, até a papá autorizado, repórter para ingressar na pista. Repórter para ingressar o 79352. Bom dia, Azul 4234, para autorização, recife, quem está mais? Azul 4234, bom dia, só um instante, cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. PUCA Caju, aguardando, 4234. Para posicionamento no 9, no 759. Ou no 759, autorizado, reporta táxi. Portará, no 759. Quanto a capiteira 17, alinhado pronto para decolagem. 9352. 9352. Salvador, Golão 649. Golão 649, informação November, número 2 para cópia. Prepare a saída da Eulida Bidev, aguardando. Eulida Bidev. Correu 5973 para o táxi, VB03, autonomia 3:30, Salvador. Rio 5973, táxi via Pati 1 no Índia, ponto de espera torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 5, um bom voo. Livre táxi em frente no ponto de espera 1895, 1005, obrigado, bom dia. 1015, o ajuste confirmado. 1015. Azul 4234, copia? Boa, copia. Autorizado para Recife, nível 350, via Perzulu 17. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, Jamo, Caju. Controle 120.8, transponder 5534. Autorizado, Salvador, nível 350, via Perzulu 17. Decola da PUCA, 10 de esquerda, PUCA, Jamo, Caju. Controle 120.8, transponder 5534, azul 4234. Azul 4234, correto, portão 1, chama pronto, pushback, funcionamento. Bora. Auxílio 2223 na remota 103 para push acionamento. Passarela 2223, número 2 do setor, a nave da Gol já finalizando no 09. Na minha escuta aguardando. Ah, sua escuta aguardando. Para o Salvador, muito bom dia, o azul 2783. Sentido a November, pátio 3, autorização para a vitória da conquista. Azul 2783, prepara a saída, Arbor Elefa, aguardando o número 2. Arbor Elefa, na sua escuta 2783. Bom dia, Rio 5973, próximo ao ponto de espera, pronto. 5 773, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, vento 190 graus, 7 metros. Alinhar e decolar. Correio 793-52, pronto. 9352, livre decolagem, pistão no 7, vento 190 graus, 7 metros. Autorizado 79350. Máxima 759, Galeão, 3 horas e 45. Estamos com Uno 81 na borda. Bola 759, táxi via Pátio Uno, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre, Uno 18 decimal 95, ajuste no zero no 5, agora um bom voo. No zero no 5, Pátio Índia, bola 295, agradece, bola 759. Passarelo 2223, coordenando com a equipe de solo após a liberação da aeronave da Goa Retaguarda, autorizado, reporta táxi. Afirma, vai coordenar aqui com o pessoal de solo, após o gol vai iniciar, 2-2-2-3. Gol no 649, copia. Autorizado para Porto Seguro, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda e DEV, após IDEV direto Porto Seguro. Controle em 1-2-0, decimal 8, no transponder 5-5-3-6 no transponder. Acabou. Bom, no 649, correto, portão 5, chama pronto, os 10 cruzamentos. Pronto, vou no 649. 2, contato radar na decolagem, suba de árvore para o nível 1-0-0. Ciente, 793, roda. Companhia, agora autorizado, vou no 649. 2783, copia. Afirmo. Autorizado para Vitória da Conquista, nível 140. Decola da pista 1-0, curva direita após a decolagem, perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8, transponder 5531. Sistema 4-0 autorizado, decola da 1-0, primeira curva à direita, perfil da Arbor, transmissão Elefa, 1-2-0-8, controle 5531, transponder 2783-2. Azul 2783, correto, 43, chama pronto, feedback, acionamento. Porta 2783. Controle, bom dia, o Rio 5973, decolado. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba via PUCA para o nível de voo 370. Via PUCA para o 370, 5973. Salvador, esse é o gol 1092, transfere e passa o 200 para 1050. Gol 1092, acione a identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. Chegada mar e 1-0, descendo para o 050, gol 1015, informa que está situando o desvio à direita para evitar formações. Confirme a proa do desvio e por quantas milhas o gol 1092. Pro 080 por aproximadamente 30 milhas. Gente, gol 1092, livre desvios, após desvios. Após cortarmos desvios, o gol 1092. Ok, reportaria ao término dos desvios 1092. Sai de Quilo Serra Lima, mantém a cabeceira, estimado mais um minuto na cabeceira. Uma base, Lima. Bom dia, torre no 759, pronto, 090, pronto. O 759, autorizado a alinhar, sem colar, pistão na zero, vento 190 graus, 8 nós. Alinha decola no 759. Para o táxi, o passarelo 2223, está com 47 no POB, 6 horas e... 50 de autonomia, terno Salvador. Passarelo 2223, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 1015, apenas atentando a aeronave da Gol no pushback na entrada do pátio 3. consciente vai via Pátio Índia na torre 18895. 2223. Está iniciando o gol no 759. Gente. Aqui é o Serra Lima, pronto? Pronto, Lima. Ele deu colagem no 7, vento no 90 graus, 8 mais. Luna 649, segue a nave da passarela à frente, via Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 095, um bom voo. Pelo Serra Lima, decolou aos 6.8, chamei agora o controle 208, boa. Controle 1208, boa. Excelente. Bola 759, decolado aos 6.8, chamei agora o controle 208, boa. Bola 208, boa. Controle Salvador, boa. Bom dia, o Gona 759, 1300 pés. Sou 1759, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 360 via Dael, após 2.000 pés, autorizado pro de Leda. Após Leda, após que altitude Leda? Após 2.000 pés, Leda, o gol no 759. Ok, Dael, Leda, após 2.000, direto Leda, graças. André Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo, Serra, Lima, decolou da 197, saída da árvore. Romeu, Kilo, Serra Lima, contato radar na decolagem, desculpa, via Arbor para o nível de voo 160. Via Arbor 160, Kilo, Serra Lima. Controle Rio 5973, é efetuado desvio pela esquerda. Afirma approach desvios e por quantas milhas o Rio 5973? Seria approach Aracaju por 40 milhas. Bem, livre desvios em Rio 5973. Bem, obrigado. Passarela 2223, nível de colagem 1-0, vento 180 graus, 9 nós. Iniciando 2223. Salvador, bom dia, 49, bom dia, após a rolagem do passarela, alinha e mantém a carteira 1-0. Rio 5973, chame Solicite na frequência 12545, alterna 12685. Solicite para o mesmo. 12545, 2685, Rio 5973, um bom dia. Bom dia. Controle, é o 79352, solicita a presença de Prodo Destino. Assina pro ideal para o destino 79352. 273. Autorizado para o destino, o 79352. Obrigado. Controle Gol no 092, voltando para a rota na proa de Itape. Gol 1092, informa tráfego posição 12 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, cruzando 070 em subida para o nível 080, Charlie 208. Este é o tráfego no 092. Voo no 759, suba restrito ao nível de voo 320. 320, restrição. Acelerador 2223, decolou a árvore elefa. Acelerador 2223, contato radar na decolagem, suba via saída A.